Ouça esta passagem. Os jogos de futebol no Brasil estão cada vez mais numerosos e mais concorridos. A grande variedade de torneios leva um grande público aos estádios. Copa Mercosul, Copa América, Taça Libertadores, Copa do Brasil. Todos esses torneios dão prêmios. Festa, fanatismo ou negócio? Somas fabulosas de dinheiro também estão em jogo. Responda. 1. Como estão os jogos de futebol no Brasil atualmente? Os jogos estão cada vez mais numerosos e mais concorridos. 2. Qual a consequência da grande variedade de torneios? Eles levam um grande público aos estádios. 3. Não só a bola está em jogo. O que mais? Além da bola, somas fabulosas de dinheiro estão em jogo. Ouça agora este diálogo. Tomás, você assistiu ontem à final do torneio de tênis? Não assisti, Vitor. Estava morto de cansaço. Na véspera, trabalhei até às 3 horas da manhã. Você é louco ou fanático pelo trabalho? Nem louco, nem fanático, mas tenho de conservar o emprego. Está certo. Mas veja se você não perde o final da Copa Internacional, sábado à noite. Até lá, tudo bem. Aliás, por que você não vem ver o jogo aqui em casa? Traga a Lúcia. Ela vai gostar. Responda. 1. Por que Tomás não assistiu à final do torneio de tênis? Porque estava morto de cansaço. Na véspera, trabalhou até às 3 da manhã. 2. Tomás não é fanático pelo trabalho, mas trabalha muito. Por quê? Porque não quer perder o emprego, ou para conservar o emprego. 3. Quem Vitor vai levar para assistir ao jogo na casa de Tomás? Vitor vai levar Lúcia.